Venho eu, ponta de lança deste trabalho, pedir a cada um a firmeza e o equilíbrio de sentimentos e pensamentos em direção à compaixão e à misericórdia que deve atuar em favor daqueles que ainda se acham presos nas ilusões. É, chegou quem faltava, tio. Eu na fita. Demorou, e aí, mano. Aí, mano. Firmeza. E aí, suave? Suave na nave. É, tá podendo, hein, tio. É, tá podendo pra caralho. Por quê? Batendo aí de varão, para papá. É. Porque você é, sabe sim. Também que mirim não é ideal, né? É real, né, velho? Fala aí, mirim. Você hoje que vai ser o garoto de mensagem? É, tem que ser. Sempre que é, né? Só porque eu sou gente boa. O cara se aproveita que eu sou pequeno e vem com essas ondas pro meu lado. Pô. E também é porque você é mano, né? Você é maneiro. Claro, tô devendo pro cara, né? Para papai, ele se aproveita do mirim. É, mirim, tava com saudade de você, viu? É, mano, é nóis. Vamos combinar de falar mais pra frente? Bora combinar aí. Vamos combinar, tá combinado. Agora eu empolguei, agora eu tô empolgado, velho. Depois de ver o que eu vi, porra. Você tiraria demais. Eu quero ser ele quando eu crescer. É, eu também. É. E tem aqueles que gostam da pedra, né? Os papos de pedra, quer julgar, criticar, apontar defeito. Sem ter feito porra nenhuma, meu irmão. Nossa. Você já viu crítico de arte que sabe pintar, meu irmão? É! Fala sério, né, velho? Boa. É. Graças a Deus. Ô, Tempestade, muito obrigado novamente. Você aí tá um perfeito garoto de recado. Tô podendo, né, velho? Gente boa pra caralho. É. Na época eu sou gente boa. Capaz que eu vou ganhar mais alguma coisa, certeza, né? Ou interessei pra caralho também. É. A cada missão cumprida, um favorzinho feito, ganha-se alguma coisa, meu. Ainda mais com esse daí que sabe dar referência, sabe dar os exemplos. Mariazinha! É, criança. Que satisfação! Eu, meu tio da Estelinha. Tudo bem? Pilha, pilha. Pilha, pilha, Estelinha. Estelinha de Oxalá. Estelinha de Oxalá. Uau! Criança, pode vir que o vovô deixou. Ah, sério? É. Não. O vovô tá aqui. O tio pé na banca tá aqui. Uhum. Ah, tem um tio grandão. Ah, tão grande ele. Ele fez tchauzinho paciência. Quem que é esse? Ah, ele falou 7. O seu tranca-rua da 7 em cruza. É. Oh. Aí sim, hein? E tem o outro tio com ele, que também é grandão, bem grandão, e fica... Nossa, que bonito! Fazendo um monte de círculo de luz assim nas mãos. Quem que é esse, Mariazinha? Aí ele falou que vem na força do Ogum e esse Tilili. Oh! Mas ele tá fazendo só círculo na mão assim. Fazendo círculo de luz e outro círculo de luz e tá cercando tudo com luz dele. Nossa, será que eu consigo fazer igual? Consegue. Claro que não, né, Mariazinha? Consegue, titio. Ô, Mariazinha. Oi. Você sabia que hoje faz 4 anos de diálogo com os espíritos? É festinha. E não tem bolinho. Não tem docinho. Mas tem florzinha. Tem luzinhas biando. E tem o vovô. O vovô Zaquim. A vovó Catalina. O vovô João, o vovô Benedito, falou firula de firulento, cabeçudo universal. Ah, Benedito de Aruanda. E tem o tio do penacho. Sabe? Ah, aquele titio bonito. O Coba Coal. Ele falou luz e bênção. Ele falou que tá aqui para confirmar aquilo que disse. Que bom. Isso é muito bom. Muito bonito, né? Então. O homem grandão falou assim que é preciso compreender que número é símbolo e símbolo é universal em todos os lugares. Número é sempre igual, acima das linguagens comuns. É palavra universal. E quando se juntam os números, numa soma e multiplicação, se alcança muitas direções. Que o idealismo na direção da sua própria espiritualidade é luz de Deus. E ela vai fazer a sensibilidade de cada um expandir a percepção. Boa. Quando se junta o 4 ao 7, numa soma, se tem o 11, que é número do bem maior da humanidade. E nele, as forças se alinham para manifestar o bem de cada dia. se expandindo para trazer a cada pessoa novas ideias, percepções mais elevadas, em compreensão e paz, para nutrir os corações. Nossa. É o que ele veio falar. Tá bom, agradece a ele e disse que eu tô muito agradecido. Ele disse que sempre a gratidão é mútua, que seria do sol sem aqueles que lhe recebem os raios. Realmente. Gratidão. Tanca a rua das 7 cozinhas. Criança não tem medo dele. Não. Não. Ele é bom. Mariazinha. O titio da... Hã? Deixa. O titio da estrelinha vai ler. Vai ler para você um depoimento e tem até um pouco a ver com... Oi. É conta. Um titio pé na banca falando com criança. O que ele falou? Ele disse que tá feliz. Com a criança. Que bom. Bom pra você, né? Se ele tivesse brabo, aí o bicho ia pegar. E se tivesse babo, vovô não ia deixar a criança vir. Olha só. Eu vou aproveitar que o senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas falou um pouco. Quem sabe ele não dá a impressão dele a respeito desse depoimento que acabou de chegar aqui pra mim. Você quer que eu leia ele? Quero. Não vou ler aqui. Eu sou fruto desse trabalho. Eu fui literalmente resgatada por ele. Me emociono ao lembrar que estando eu entrando em depressão por conta de abuso da espiritualidade por parte de falsos dirigentes espirituais, os quais, sendo joios, se misturam ao trigo e, sendo lobos, vivem travestidos de cordeiros, levaram tudo de mim, minha fé, minha autoconfiança, meu amor próprio, meu dinheiro e, por fim, minha saúde mental. E num grito de dor e desespero, eu clamei ao tranca-ruas no meio de uma encruzilhada. Pedindo socorro, literalmente. E sendo nova na religião, ao chegar em casa, uma voz soprou ao meu ouvido dizendo: estude sobre a religião. Que hora você professa? Como quer avançar? Se nada sabe sobre a sua religião. Foi aí que, já no fim de minhas forças, de minha fé, eu me dei a última chance. Digo isso porque eu estava decidida a cometer suicídio. Pois viver já havia se transformado em uma dor insuportável e num fardo que eu não aguentava mais carregar. E aí eu digitei espíritos no teclado do computador e apareceu o diálogo com os espíritos Jefferson Viscardi. E aí eu comecei a ouvir e a chorar, porque parecia que as entidades estavam falando só para mim. Por fim, consegui entrar em contato com o Jefferson e ele, por diversas madrugadas, me ouvia. Me mandava áudios me aconselhando, me curando com seu amor e paciência. Depois, conheci nesse mesmo canal o Exu Calunga da mãe Adriana Martins, que hoje é minha mãe no santo e tudo na minha vida mudou, a ponto de o mesmo projeto que me salvou, hoje tem um diálogo feito com a minha entidade. O meu Exu de frente, o seu sete gargalhadas da encruzilhada. Pela mediunidade da minha mãe Adriana, uma vez que eu me descobri como médium de cura, não de incorporação. E lá no diálogo 497, o meu Exu conta a nossa história. Digo nossa porque hoje somos um, ele e eu. De forma que eu só tenho a agradecer a tudo que esse projeto fez por mim. Me salvando, me resgatando, me curando e através dele me trazendo a paz que encontrei no meu terreiro. Hoje, onde hoje sou filha. Gratidão, gratidão e gratidão. Como é que foi isso, Mariazinha? Pergunta pro senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Eu vou perguntar, ele tá falando assim, de todos os lugares do mundo o sol brilha, trazendo um novo dia. E também vem a noite trazendo novas estrelas. A cada um que busca um pouco de compreensão e luz, a resposta vem de muitas formas, por muitas vozes do céu. E ninguém está desamparado. Sempre a força do sete está presente. E ele fez o sete luminoso no peito dele. Oh, que bonito. É com amor e pelo amor que se labuta nas trevas. Nas trevas interiores e nas exteriores também. A mão amiga de um guardião se faz sempre presente quando é chamada. E não adianta as fantasias do mundo, nem as ilusões da matéria. Quando a alma clama, quando o coração chama, o guardião se faz presente, ensinando o amor à vida e o amor de todas as criaturas. É assim que se faz um caminhar de luz rumo às belas estrelas. Cada um buscando como já pode, erguendo os olhos para o céu, distanciando das pedras para absorver a luz que vem das estrelas. Recebe esperança e paz e também o entusiasmo, que é a força de Deus vibrando dentro de si próprio. Bendito é aquele que busca, porque todo e qualquer guardião está disposto a atuar em seu favor. É por isso que me empenho na agenda desse trabalho e o faço em nome do amor. Ele sorriu de novo e desenhou de novo o sete de luz no peito dele. Fez surgir duas colunas uma de cada lado. Sobre ela tem um sol, sobre a outra tem uma lua. E entre elas está ele, guardando esse portal. Ele disse, salve a luz. Graças a Deus. Ah, para quem está ouvindo e não teve a oportunidade, nós conversamos com este espírito, o senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, no diálogo 582 e 583. Foi no 582 que ele disse, o diálogo com os espíritos é uma obra na vida para as vidas. E no 583 ele disse, assimilem e levem para a prática. E ele, então, é aquele espírito que na equipe do diálogo cuida para que a agenda esteja sempre correspondendo à necessidade, né, da humanidade no momento. Graças a Deus. E que bonito. O que, Mariazinha? O tio Pemabanca, ele falou, a vibração da alegria é a vibração que pode favorecer a iluminação de forma muito mais efetiva. Celebremos a que venho para confirmar que em todos os momentos é o teu amigo Atlante. Estou sempre presente a trabalhar. Arro. Oh, meu amigo Atlante. Salve seu caboclo pena branca. Esse caboclo é da mesma falange daquele com quem a gente iniciou o diálogo com os espíritos? Ele balançou a maraca que tá na mão, bateu num tambor e disse, somos uma só falange e do início o pioneiro. Oh. Graças a Deus. Agradeça a ele a mensagem, Mariazinha. Pergunta. Ele fez uma coisa bonita. Uhum. Soltando um monte de borboletas no ar. E disse que esse é o símbolo. Desse trabalho. Uhum. As lagartas passando pela transformação, ganhando asas e voando livres e felizes nesse jardim. Nossa, que bonito. Ele disse, paz é fonte de progresso. Arru. Nossa. Que lindo. Tá certo. Então, quem mais que tá aí, Mariazinha, que gostaria de passar uma mensagem? Nossa, que bonito. Tá fazendo um monte de cântico no ar. As almas cantam. As almas estão cantando. Meu filho, esse que vos fala sou eu, teu amigo e fiel escudeiro. Tomás, aquele que sempre caminha com o cajado na mão, confiante na presença divina que reflete a luz em cada coração. Meu filho, este velho agradece esse caminhar sublime que é feito a cada passo nessa jornada tão árdua de disciplina e às vezes forçando a si mesmo a continuar com passo firme. Saiba, meu filho, que este teu amigo constante tem predileção por esses momentos para estar ao seu lado. Agradeçamos nesse momento mais um ciclo fechado e novo e radiante ciclo a se vislumbrar adiante. Confiança plena, paz, alegria no servir. Atitude sempre firme, caminhando sempre, olhando por vir. É assim, meu filho, a caminhada do servo, que sabe que está prestando serviço ao Senhor de toda a luz. Não é uma premiação do futuro, mas uma força sempre presente, fortificando seus atos para que seja constante a paz que habita em ti. Alimente cada vez mais a sintonia com a paz. É o que lhe pede este velho. Em cada momento de bloqueio, se aquete e entre na sua paz. Assim, cada vez mais este trabalho poderá ter uma fluência edificante e firme também na tua elevação. O amor se faz presente e a condução está no cajado deste velho, que teve a permissão de Deus Pai de caminhar ao vosso lado, apoiando nas horas difíceis. Paz em Cristo, meu filho, e louvado seja aquele que vem em nome de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus. Então quem que foi esse que passou a mensagem, Mariazinha? Ele disse que chama Pai Tomás. É o mesmo Pai Tomé? Não. Olha que legal. Ele é Pai Tomás da Luanda. E então, esse eu não conhecia. Será que eu já conhecia esse, Mariazinha? Eu conhecia porque ele disse que faz parte desse trabalho há muito tempo. Entendi. Mas ele trabalha com corporação também? Não. Ele trabalha na harmonização vossa. Entendi. Que legal. Pô, agradece. Graças a Deus, ele falou. Nesse trabalho, quem menos fala é quem mais trabalha. É mesmo. Claro que sim. Uau. Graças a Deus. Tá, Deus. Viva a mamãe Celeia. Graças a Deus, louvado O seja. vovô falou para a criança que pode pedir bênção pro tio da Estelinha. Então, peço a bênção pro vô. Bença eu. Bença eu, vô. Abença eu, titio. Deus nos abençoe, né, A Maria? criança vai fazer rodinha com os outros elê para cantar também. Bilha, bilha, Estelinha, Estelinha, doce lá. Viva a mamãe Celeia! Viva a mamãe Celeia! Viva! Viva a mamãe Celeia! Pensa eu, titio! Pensa eu! Louvado seja, né? Graças a Deus. Deus nos abençoe. Graças a Deus. É, chegou quem faltava, tio. Eu na fita. É. E aí? Demorou, mano. Aí, mano. Firmeza. Achei que era você que era culpado dos gatos lá no telhado lá. Ah, tudo é, porra, tudo é eu agora. Eu falei, é uma tempestade, tenho certeza. Falhou, né, tio? Deu. Erro aí. Era eu não. Nossa. É. Mas agora virou isso. Tudo é eu. Tudo é o tempestade. Pá. Boa. Sacanagem. Não, mas foi uma mensagem bonita, pô. É, né? 4 e Mas não fui 7. eu, né? Ah, então, pronto. Cada um, né, tio? É. E aí, suave? Suave na nave. É, tá podendo, hein, tio? É, tá podendo pra caralho. Por quê? Batendo aí de varão, para papá. É, tô sabendo. Estamos aqui na Inglaterra, pá. É, falando com os povos, com as línguas roladas, para papá. É. Mas, ô Beleza. Mirim, 4 anos de diálogo com os espíritos. É, mais um momento, né, tio? É aquela coisa, comemora um já abrindo o outro, né, tio? É. Certeza, papo reto. Só dá nós, né, tio? Esses dias falei com a mãe, ela falou assim, a tempestade não tá aqui, foi aí cuidar da sua proteção aí. O que que aconteceu, tempestade? O povo tá Ah, uma difícil. parada muito foda aí. O Tiriri chamou todo mundo no cerco, né, tio? Vamos, né? Evitar que tu leva ferro. Umas paradas cabulosas. Pode. Cavernosa. Aí já viu, né? O cara me deu certo, já me deu falcãozinho, já chama logo, né? É, pô. Tá certo Aí ele, né? foi eu e a galera. Vem a galera. É, já chama onde é que tava escondidinho, tava tentando chegar, mas tava quase querendo fazer você desistir das coisas, né? Cabuloso, velho. Nossa. Enchendo o saco pra caralho. Aí quietou. Quando chegou o batalhão de choque, aí baixaram a bola. Você sabe que eu tava em Curitiba, de cara lá conversando com o Caveirinha. Ele falou assim, E aí ele falou a mensagem dele assim, disse assim, peraí, tio, que eu já volto. Aí ele demorou, demorou, demorou, depois voltou. Aí ele falou, o que você foi fazer? Ele falou, ai, Já estavam tudo programando, se programando pra botar uma arma na tua cabeça. É, véi. Né? Falou, fui lá, acabei com isso. Eu falei, o que você fez? Meti o pé. Nada, ele já chegou, foi quebrando o osso, jogando as garrinhas pra um lado pro outro. O cara é foda. É. Ele já segurou e nós sangrando. Fica resolvido o problema. Você ficou sabendo desse episódio? É, a chamada foi pra mirinzada toda, né? É nós que achamos escondidos. É, certeza, velho. Nossa. É, ficou só na intenção mesmo. Mas o que faz acumular isso, Mirim? Ah, velho, sei não, velho. As coisas aí da... Como é que vocês falam? Das mentes que mentem? Cada um se engana com as suas falsas verdades, aí vai bagunçando tudo. E aí vai acumulando, né, velho? Mas viu? Mas já tá resolvido. Ele é divertido. Mas depois de uma outra hora, com um diálogo com você, a gente conversa mais os bastidores. Fala aí, Mirim, você hoje que vai ser o garoto de mensagem? É, tem que ser, sempre que é, né? Só porque eu sou gente boa, o cara se aproveita que eu sou pequeno e vem com essas ondas pro meu lado. Pô, é que você tem afinidade fluídica com a mãe aí, né? É. E também é porque você é mano, né? Você é maneiro. Claro, tô devendo pro cara, né? Para papai, ele se aproveita do Mirim. Porque você sabe assim, também que Mirim não é ideal, né? É muito real, né, velho? Na real. Então, e o Labareda, hein? Labareda tá nas paradas, velho. Se não é ele, muita coisa tinha te... Arrepiado um bocado. Sério? Sério. O cara é esperto. Ele já dá o grito logo. Bota todo mundo no alerta e se resolve antes que chegue. É, velho. Tem que ter armadura reluzente. Isso aí ele sabe fazer. Boa. Não rola pegar uma mensagem com ele aí, pá? Rola, velho, rola. Deixa eu dar sintonia pro cara aqui, pá. Só porque eu sou gente boa, tá legal? tá legal. Quero dar meu boa noite a cada um que nos ouve. Eu, Tiriri Lolã, vos saúdo. Jorrando a energia 360 graus. A volta do meu aparelho para confirmar aqui a excelência deste trabalho. Novas formas, inovações, expansões e ampliações se fazem necessárias e ocorrerão em tempo adequado. A roda das paixões e das vaidades continuam

Confiança na vida é a fonte da paz. E é justamente no silêncio da paz que a vida em todos os planos floresce. Eu e toda a minha falange nos despedimos. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Para o Exu. Aí sim, hein, Tempestade? É foda o cara, hein? O que que você achou? General, velho. Ele não manda, né? Ele dá um exemplo. Aí é mais foda. É. Tem como, velho? Não seguir o exemplo? Não. Se o cara tá mostrando como que faz. Não tem não. Acabou o porquê, né, velho? Por que fazer, todos já sabem. É. O como fazer, muitos estão aprendendo. Até mirim, velho. Agora... paguei pau pro cara, velho. Por quê? Porra. Era o cara falando e demonstrando, meu irmão. É. Aí foi foda. Ele não mandou não, velho. Ele deu o exemplo, porra. É. Aí comanda ou não comanda, mano? Aí comanda. Tem só que... comanda, né, velho? Ah, tem que pagar só pau. Só comanda. Ele fez cada um aqui da banda de mirim ficar com vontade de fazer o melhor, e o melhor, e o melhor. Pode crer. O cara sabe alimentar a força dele na nossa força e a nossa força na força dele, velho. Boa. Paguei pau agora, velho. 360 graus, hein? Pô. E nem foi só num círculo, foi num elipse de força e uma lemiscata de mago rompendo tudo quanto era escuridão que tava em volta, velho. Nossa. O cara é muito foda. É, menino. Porra. Ele abriu um monte de portal de uma vez e foi expandindo, mano. Sem mandar, dando um exemplo, meu irmão. Aí, não tem como, meu irmão. Tem mais é que seguir e fazer no nosso melhor mesmo. Cada um fazendo no melhor que pode. Pode crer. Eu aí, né, velho? Na atividade, para papá, soltando aí o meu falcãozinho. Ele fala... o cara confiou em mim, velho. Porra, tô satisfeito. O cara confiou, meu. É. É, velho. É muito bom ter alguém como referência, meu irmão. É como... muito bom, pode crer. Como referência. Papo reto. É, velho. Porque sabe o porquê, todo mundo tá sabendo já, né, velho? Agora fica a interrogação. Por que fazer, eu já sei. Agora, como que eu vou fazer? Aí vem o cara e te dá referência, assim. Porra. Pois é, daí o povo fala assim, ah, vamos passear, vamos jogar a conversa fora. Como é que eu vou? Pra quê, né, velho? Não, não dá, né? Com esse povo do lado aí, a gente foca, fica bem focado, né? O tempo parece ficar curto. É, velho. com um cara desse não dá pra ficar jogando tempo fora, né, velho? Jiboiano. Jiboiano na vida. Nem rola, né, velho? Nem rola. Tô fora. Nem rola. Todo tempo tem seu tempo, né, meu irmão? Nossa. E tem coisa que tá assim, a toque de caixa mesmo. Vai ficar marcando passo, aí é foda. Aí não vai ter jeito, não. Não. Ah, é. E pior que ele dá umas ideias assim. É, não é... Não existe comparação entre uma pessoa com a outra. Se cada um faz o seu melhor e o outro tá andando a 10 por hora, mas o seu melhor é 300 por hora, você não pode andar nem a 200. É isso aí, velho. O cara vai a 10. Se você for a 12, já passou na frente dele, né, velho? Isso. Mas não tá nem perto do seu potencial real, né? Daí não... Não aí tem. A vida te cobra, né, velho? É, então. E o Exu ela também. Vai dar a maior pressão em cima. É. Nossa. Ou faz o seu melhor ou explica porque que tu fez, né, velho? Nossa. Então, eu vejo esse sentimento dele a respeito da humanidade, né? De misericórdia, de compaixão. Muito presente em mim, não... Em termos de evolução minha, mas em termos de daquela cobrança interior, sabe? Vamos trabalhar, vamos fazer é mais. É cobrança, velho. É ponto de referência. Isso, tô falando, meu irmão. Isso. É igual você chega perto... Te dá o cara te dá um modelo, meu irmão. Ah, é. Você quer chegar pelo menos perto daquele modelo, né? Nossa. É o ponto de referência, meu irmão. Sim. Que não deixa você vacilar. Uhum. É, ele já passa a letra logo, tá? Porra. Fica difícil não seguir a referência, né, velho? Fica, cara. Você veste a camiseta do mundo, fica apertada. Nossa, nem se ajusta. Incomoda. Não tem aquela queda, né? É, velho. Fica estranho pra caramba. É. Não é a questão de mundo, meu irmão. É do seu mundo, velho. É, isso, isso. A referência é sempre a gente, né? E o nosso melhor, né? Sempre, sempre. Porque se se reconhece o exemplo de alguém, é porque tá se buscando fazer melhor, né, não? Nossa senhora. Daí o cara vem e pá, faz. Você já sabe como é que é. Daí fica difícil falar, ah, não sei, né, velho? Tô ignorante ainda. Fodeu, velho. Você não tem mais a ignorância pra te proteger. Pois é, pô. E é um negócio é seguir o exemplo e pá. E pronto, né, velho? Botar no 20 aí e mandar ver. Todo mundo gosta de colinho, né? Sempre. Mas pensa bem, se ficar só no colinho, vai andar, velho? Não anda, velho. E pior, não você anda, se sente mal na caminhada inteira. Aí dana da dor pra tudo quanto é lado, velho. É foda. Aí, ah, pai, tá doendo. É excesso de preguiça e sobra de energia, meu irmão. É. Porque a energia que tu não usa se volta contra tu, né, meu irmão? É. E aquilo que não se usa, você não tá sabendo que a natureza tem essa história de economizar. Tu não usa o braço, ele vai secar ele, velho. É. Teve um cara aqui. Ô, Mirim, eu te falei. Evolução, velho. Eu te falei. Teve um cara que chegou pra mim e falou assim, você é topetudo, né? Tipo, você enfrenta todo mundo. Eu falei, não, cara, eu não enfrentei ninguém, não fiz nada. É, mas você tem essa pose aí de, sabe, eu falei, não, cara, não tenho. Ele falou, sei, já sei por quê. Só porque você tem tiriri, né? Eu falei, se não fosse. Ele falou, se não fosse o tiriri, você não ia bancar o fortão, não. Eu falei, meu Deus do céu. É, cada um vê como pode, né, meu irmão? É. O Mirim. Tiriri te banca, sim, velho. Tiriri te banca. Mas se tu não se bancar. Ah lá. com ele, véi. Vamos lá. Cada um recebe conforme dá, né, meu irmão? Então... Quer ter um igual, então segue o exemplo do cara. Olha lá. O pessoal diz assim, quero estar entre os melhores, mas o cara, será que ele vai, vai bancar? Porque não é, né, véio? Não sai barato. Não sai não. São horas e horas e horas e mais horas e mais algumas outras horas fora da matéria pra se colocar na justa função, né, velho? Nossa, é. É fazendo o que muitos não fazem. Porque pra estar tá entre os melhores tem que suar a camisa. É muito suor, muito esforço e dedicação. Mas os caras ficam olhando o teu palco enquanto nem agem lá nos bastidores deles, né, velho? É muito fácil falar do palco do outro quando não se cuida nem dos próprios bastidores, né, meu irmão? Nossa. Não se vê os calos dos pés. É, os tombos. As pisadas. É. O esforço do treinamento, né, meu irmão? Nossa. O esforço de fazer bem feito. Bem exato para poder apresentar. É um bastidor aí. E nesses bastidores, tu sabe o que rola, né, velho? Puta. É dentro de tu. É. Agindo, constante. Tá certo que ter uma referência dessa facilita, né, meu irmão? Uhum. Porra, mas não diminui o esforço, não. Não. Foco é ter a capacidade de dizer não ao chocolate, né, velho? Putz. É gostoso, é bom, hein? No entanto, é não pra ele. É. É ter a capacidade de dizer não ao ar livre, ao andar por aí à toa, sem fazer porra nenhuma. Só pra tirar foto. É. Pra fazer bonito pra quem nem vai olhar, né, velho? É. É, engendros e pedaços. É, só na engendros e pedaços total. Mas é claro, menino. Então a gente. As pessoas falam que queria estar no seu lugar, ou eu queria ter essa entidade caminhando comigo. Mas aí diz assim, quer trabalhar? É, né não, né, de trabalhar. Ninguém se tocou que vem antes do sucesso, né, velho? Só olha lá o palco. Não vê o bastidor, né, tio? E pior... É muito trampo, é muito trampo. É. E aí a pessoa diz assim, porque eu quero ser reconhecido como se... Como eu tava dizendo num outro diálogo aí, que tem gente que trabalha tanto pra ser reconhecido por quem? Pra passar na frente de um bar pra bêbado aplaudir? É. Caçando aplauso porque nem se respeita, né, Ti? Ah. Tá com tempo também, né, Miri? É, tá gastando ele à toa. Tá com tempo sobrando pra procurar aplauso e não sei o quê. É. Procurar aplauso geralmente faz encontrar um monte de merda. Cria interdependência ali, né? É, e tem aquela coisa, tem muitos aí que gostam de bater palma pra palhaço, né, velho? É verdade. Não, faz. É, velho. Essa foi boa. E aí os caras entram na palhaçada, pá, achando que tá podendo. Sem base, sem alicerce, sem princípio. Só cultuando a personalidade, esquecendo que tem que ter caráter, né, meu velho? Não. É, mano. Eu só sei tá que... Tá muito fácil ficar aí dizendo um monte de abobrinha. pneu e pedra, né, velho? Como é que é isso? É. Vamos abrir aqueles papos, né? Que não tem começo nem fim. As lamúrias. As lamentações. É. Sem ação, né? Porque quem se queixa quer alguma mudança, mas quem lamuria quer nada com nada. Quer ficar ali, ai, como eu sofro. Ó, oh, eu sou vítima da sociedade. Eu não consigo. Também não faz nenhum esforço, né, mano? Nenhum esforço, pô? E pior... Ai, eu vou desistir porque eu estou cansado, então descansa, porra. Larga de encher o saco. Ah, é. Aí vem os caras, aqueles papos de pneu, só faz aquela fumaceira. É. Conversa, conversa, faz porra nenhuma, velho. Nossa. Só faz barulho e fumaça. Uhum. Aí vem reclamar, porra, todo mundo admira o seu trabalho. Não se toca, tá fazendo tanta fumaça que virou palhaço dos outros, meu irmão. Nossa. E tem muito nego que adora bater palma pra palhaço. Mantém ele ali na exodepresância. Engendrando as pedaças todas, pai, só fazer fumaça. E tem aqueles que gostam da pedra, né? Os papos de pedra, que é julgar, criticar, apontar defeito. Sem ter feito porra nenhuma, meu irmão. Nossa. Você já viu crítico de arte que sabe pintar, meu irmão? É! Fala sério, né, velho? Boa. É. Crítico de restaurante que sabe cozinhar. Já viu algum? Né? Crítico de música que sabe realmente tocar. A maioria não sabe. Nem tem excelência. Sabe qual é o problema dos caras? Não consigo a excelência, então não vou deixar ninguém conseguir. Vou malhar até o cara desistir pelo cansaço. Nossa. É, véi. É esses que tem os papos de pedra. Se petrificou ali e não quer que ninguém, né? Dá-se uma aliviada e flutua, não. É. Mas é real, velho. Aquele que critica é geralmente um frustrado. Papo reto. Certeza. Bom, eu sei que... Quem a gente tava falando, então, pra... gente... Quem a gente tava falando, eu só sei que andar com esse povo, a gente sente dentro da gente que tá sempre longe do real, né? Então tem que trabalhar muito em si próprio, diariamente, nem que seja um pouquinho, mas lutar mesmo, reconhecendo as nossas imperfeições, aquilo que a gente tem de bom, e não esquecer que tem que trabalhar. Aí o outro me procurou, a gente tem que conversar outro dia. Aí é aquele lance. É. O que que gavião não erra, bote? Por quê? E que nenhum voo é o ponto onde tem que ir. Uhum. Porque ajusta. Olha. O rumo enquanto tá no alto, né, velho? É. Tá no meio da galera. Tenha seu centro, seu foco, velho. Isso. E deixa ele. Sai dele. E só observa, né, meu irmão? E deixa de... vive a vida. É, você observa, pá, porque tudo tem, né, uma forma de se observar. É. Mas o foco tem que existir, porque sem o foco não tem força, velho. Ó. E sem força nada te faz, né, velho? Claro. Aí os caras chegam pra você, faz a maior bagaceira. Aí de repente, rapaz, pedi a fé, pedi a força. Aí tu deve perguntar, cadê o seu foco, meu irmão? Onde é que tava? Tu focou na ilusão, aí fudeu. Perdeu a força. É, velho. O negócio é observar. E deixar fluir, beleza? Tendo sempre o foco bem firme. Aí não perde fé, não perde força, não perde nada, porque tá só, né? Oh. Observando o fluir das coisas. Graças a Deus. Pode crer. É, para papai Mirim na parada na atividade, meu irmão. Mexendo, enfiando dedo nas feridas, parará, pra dar uma drenada nelas. Falando um monte de merda, que é pra adubar as raízes. Sempre, seu Às vezes eu tô assim, termino um trabalho, pá, já é tarde, e falo, vou descansar. Daí você ouve assim no ouvido. Não, deixa o descanso pra quem trabalha. Falei, valeu. Deixa o descanso pra quem trabalha, né, meu irmão? Como se o que tu faz trabalha não, velho? Nossa, não, mas é muita exigência, mas com razão também, né? A gente tem que dar o melhor. É. Olha a referência que tu tem, meu irmão. Então. Os caras não param a hora nenhuma, meu irmão. Nossa. É. Aí tu vai, né, querer morgar antes da hora. Não pode. É só o suficiente pra manter vivo, velho. É. Verdade. Nossa. Tem muita coisa pra fazer, velho. Não dá tempo de ficar brincando com florzinha, não. Não dá. Deixa lá as florzinhas, tá? Admira elas. Mas... anda no jardim só na hora certa, né, velho? Não tem melhor, não tem um... Ah, o fulano é melhor que eu. Não tem essa, né, Mirim? Não tem quem que é melhor. Trabalho rende na mão de todo mundo. Cada um faz o que é seu, né, velho? É. Se trabalhar, tem resultado. O melhor de cada um. O seu melhor não é igual o melhor do outro, meu. É. Cada um tem sua função. Uhum. Sua competência. É, velho. O povo quer ficar morgando. E aí o trabalho se fazer sozinho, como é que faz isso? Mas cada um que se dedica no seu melhor, velho. Sempre tem uma excelência. Claro. É, velho. E sempre tem, né, as moscas em volta, que é pra atrapalhar a parada. Porque mosca sabe como é que é? É furtando o que é dos outros, né, velho? É. Deixa eu ficar ali pra dar uma atrapalhada. E onde tem muita luz, tem muita mariposa também, meu irmão. Olha lá. E nem por isso a luz deixa de brilhar, né, mano? Uhum. E cada um tem seu brilho próprio. Chama aquele negócio que chama carisma. Uhum. Sim. Todo mundo ganhou. Mas nem todo mundo se apossou, incorporou e deixou fluir, né, velho? Claro. Porque tava vazio esperando externo encher. É, não é ser melhor que ninguém. É ser aquilo que se é. Nada mais. Entendi. É a pessoa não ser vazio e não esperar o externo encher, né? É. Fica estranho pra caramba, né, velho? Fica. É, Miri, tava com saudade de você, viu? É, mano, é nóis. Vamos combinar de falar mais pra frente? Bora combinar aí. Vamos combinar, tá combinado. Agora eu tô empolgado, velho. Depois de ver o que eu vi, porra. Você tiraria demais. Eu quero ser ele quando eu crescer. É, eu também. Você tá mais perto, né? Ah, tô indo no rumo. Tô no meu melhor, tô de boa. Tá certo, então. Ô, Mirim, tem mais alguém que pode passar uma mensagem pra gente ou já... vai finalizar. Ele fechou, velho. Fechou, cara. Claro. Velho, o cara abriu o portal, o cara abriu uma lemiscata enorme. Putz. E pronto, lacrou. Não, certeza, mas... mano. Foi, cara. Foi firmeza essa, hein? É, foi, porra. Deu pra sentir nos quadrantes todinho o que o cara fez, mano. Ele chegou, tipo, naquela carta do imperador, assim, a carta 4. É, chegou chegando. É. Boa. Mandou ver. Foi firmeza demais. Muito foda mesmo. Tá certo. É, foi mesmo. Mas beleza, então, ó, Mirim. Ah, passa uma mensagem pra gente, então, por gentileza aí, final. E pra como é que tem sido esses 4 anos do seu ponto de vista aí dos bastidores. E o que, que você espera pro ano quinto? Eu não espero nada, meu irmão. Eu sei o que é. Mirim vai estar na atividade pra caralho, como já tá derrubando as máscaras e tal. É, mano, eu não tinha avisado pra você que tinha mirim nas paradas tudo. Sim. Que as máscaras iam cair, que ia ser que rebolês pra caralho. Nossa. É, mano, as máscaras caiu feio, né, velho? Caiu, cara. Mirim vai estar na atividade como estava antes, né, velho? Um pouco mais focado em alguns assuntos. É. Levando o melhor que pode, só. E pra mim, velho, esse é o meu melhor. E cada um devia só deixar fluir o seu melhor, sem comparação, velho. O erro é a comparação. Tem como comparar? Tem não, meu irmão. Não existe comparação entre uma força e outra. Existe uma função sendo cumprida e se equilibrando com a outra, né, velho? É. Se harmonizando, formando um todo. Porque se olhar bem, foi célula por célula que foi se juntando e formando aquilo que tu é, né, velho? Agora olha a palma da tua mão. Olha o dorso da mão. As mesmas células fizeram manifestações diferentes, né, velho? Cada uma na sua função. Total. E formaram um todo para uma manifestação perfeita. Não existe maior perfeição que essa. Aceita a perfeição que se tem dentro da perfeição que se vê. E aí, para de comparar, né, meu irmão? É. Se compara, se apara. Apara as próprias asas. Não consegue voar. Tentando impedir o voo do outro. Quem tá se podando é tu próprio, meu irmão. Para de comparar. Seja aquilo que tu é. Deixa os outros fluir do jeito que quiser. Julgar, comparar, é tudo a mesma coisa. Impede o teu passo, não é o passo do outro. Então, essa é a mensagem de Mirim. Chega de comparações. Começa a viver de aceitações. Aquilo que tu é. Observa. Flui e melhora. É. É o que é. A cada dia pode ter melhora. E vive o dia a dia sendo aquilo que tu é. E vai ver a diferença, meu irmão. É a diferença que faz toda a diferença. É o momento que tu decide ser apenas aquilo que tu é. Aí sim, velho, você começa a se ver crescer. Passo a passo. Sendo simplesmente ser. Essa é a mensagem de Mirim. Porque, valeu. Porque enquanto o mundo gira... Vacilão roda, meu irmão. É... Para com o vacilo, né, meu irmão? O maior vacilo é comparação. Valeu aí, velho. E o cara que fica em cima do muro? É, bem bala na cabeça, né, velho? Leva as quadradas na cabeça. É, bem bala na cabeça, certeza. Graças a Deus. Ô, Tempestade, muito obrigado novamente. Se aí tá um perfeito garoto de recado. tô podendo, né, velho? Gente boa pra caralho. É. Na época eu sou gente boa. Capaz que eu vou ganhar mais alguma coisa, certeza, né? Ou interesseiro. Caralho também. É. A cada missão cumprida, um favorzinho feito, ganha-se alguma coisa, meu. Ainda mais com esse daí que sabe dar referência. Sabe dar os exemplos. É, eu dei, mereço receber. É a lei. E é na hora que eu receber, eu vou também dar. É a lei. E aí existe uma coisa chamada reciprocidade. Que faz tudo ficar no equilíbrio. No respeito. E no valor, né, véi? É. Fluindo e fluindo. Sem comparação. Boa. Valeu, meu irmão. Porque quem compara... É. Se apara. Se apara, véi. Se apara. Fode tudo. E também tá com tempo sobrando, né? É, tá aí. Sem morgar na vida, né? Caralho. Tem mais nada pra fazer. Começa essas ondas. Ai. Quem tá fazendo, meu irmão, tem tempo de ficar aí comparando nada não. Vai lá, só compara a si mesmo com si mesmo. Boa. Sabe, aquele tipo régua da evolução. Que só mede o seu tamanho e não consegue medir o tamanho dos outros. Uhum. É o cara que tá no trampo geral, focado ali, pá. Não tem tempo de ficar com essas ondas. Valeu aí, velho. Fui. Valeu, Mirim. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado a todos que estão aí consigo, que passaram mensagem e os que vieram também para prestigiar esse trabalho e nos ajudam. Mãe Ângela Maria Gonçalves? Oi. Como é que vai? Tudo bem? Tô mais ou menos. Tá meio voada, né? Tô voadona. Tá certo. Olha, falamos com os espíritos através da Mariazinha, através da Tempestade. Não deve ter sido aí um trabalho muito fácil. No entanto, você aí está sempre se apresentando para a linha de frente de batalha. Muito obrigado, viu, pelo seu esforço e dedicação. Ai, graças a Deus, meu filho. Bateu um cansaço bastante forte agora. É, normal. Fala para mim, como é que chama o terreiro que é onde a senhora é dirigente? Ordem Espiritualista da Magia Divina, Templo Estrela do Oriente. Quem que está à frente da direita? Caboclo Águia Branca. Assistido por quem? É pai Benedito da Aruanda e pai João. E eles formam as, como eles falam, as tríades de trabalho, né? Da casa. E a esquerda? É, à frente, chefiando a tronqueira, está o Exu Meia-Noite. Quem é que auxilia ele? Seu Sete da Líria e seu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Ah, é. Verdade. Graças a Deus. Então, agradecido a ti e a toda a sua banda, né? Que lhe dá suporte e que permite esse momento de estudo com os espíritos através da sua boa vontade, da sua mediunidade, viu? Graças a Deus, meu filho. Muito obrigado. Ai, tô suando frio aqui. Vou tomar água de novo. Tá certo. Olha, fica com Deus e muito obrigado por tudo. Por nada, meu filho. Deus te abençoe e que, com a graça de Deus, tenhamos cumprido firmemente a nossa tarefa. Graças a Deus, com certeza é só o começo, né? Mas graças já, a Deus. Mas eu acredito que fizemos assim, pelo menos, né, um pouco aí, mas no meu caso, né, mas você com certeza, nossa,